Meus amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, meus amigos, conhecidos, de perto, distantes, e a todos que escutam esta pregação. Amados, a palavra diz para nós consolarmos uns aos outros, começando pelos da fé, porque os que não creem buscam mais rechaçar a palavra do que entendê-la. Buscam mais debater do que crer. Quando a palavra do nosso Deus pede tão pouco para que se receba através do Espírito Santo do Senhor Deus, a revelação simples e poderosa de que esta é a palavra de salvação. Amados irmãos, é chegada a hora. Prestem sempre atenção no que digo e no que dizem todos os pregadores. Não sigam os pregadores, sigam a Cristo, tão somente o Filho de Deus. E se algo não for de Cristo, descartem, porque é chegada a hora em que, cedo ou tarde, nós pregadores não poderemos mais pregar. Cedo ou tarde, irão alterar até mesmo as nossas vozes, imagens. E isso tudo está previsto na Bíblia Sagrada. Amados, o que nos leva ao título deste áudio, que é Queda Livre. Parece brincadeira, mas não é. E é também mais uma palavra de consolo, de força, de ânimo para nós que cremos no Filho de Deus, Jesus o Cristo. A imagem deste áudio, para quem recebeu o áudio com a capa, é uma foto de paraquedistas, saltando em queda livre. Imagine então paraquedistas se divertindo, saltando em queda livre. Eu me lembro do nosso irmão, acho que ele é americano. Ele no YouTube ele prega nas ruas, eu gosto de assistir ele de vez em quando. O nome dele é Ray Comfort. E para quem fala inglês, mas enfim. Tem legenda ali. Ele sempre repete coisas muito simples. E assim o Espírito Santo distribui, né? Eu que faço umas pregações de 2 horas é porque o Senhor sabe que vão ter alguns poucos que vão escutar. E se uma ou duas ou todas, isso não é da minha ordem. Isso aí o Senhor Deus distribui. Assim como eu prego pouco, uma vez por semana, e pregações longas, tem irmãos que pregam 3 minutos e pregam todos os dias. E assim tem esse amado irmão Ray Comfort, que prega muito também e prega em vídeo. É muito divertido, é muito prazeroso assistir ele pregando. E ele distribui a pregação dele em pontos simples, em pontos simples, porque a palavra do nosso Deus é simples. É simples. E uma das coisas que ele coloca é que a salvação em Cristo Jesus, ela é porque eu vou chegar no testemunho do anjo e aconteceu isso comigo. E nessa parte os irmãos não precisam crer, não precisam crer. Nós temos que crer tão somente no Senhor Jesus, mas se o Espírito Santo tocar o teu coração e tu creres como alguns creem, no testemunho que eu dou, que um anjo me visitou para me corrigir. Depois eu falo novamente, 1 minuto ou 2, sobre isso. Mas sempre que eu lembro daquele anjo, acontece isso comigo. Ou seja, todo cristão vai acontecer uma ou outra. Vai chegar num momento em que nós vamos descobrir que a fé no Senhor Jesus é algo totalmente diferente. Parece absurdo o que eu estou dizendo, porque isso nós sabemos, mas vai chegar no momento em que os irmãos vão realmente sentir. Eu tive que receber um anjo por causa da minha teimosia. Em todas as pregações eu dou uma pincelada, falo um pouquinho. E eu fiquei sem chão. E eu fiquei em queda livre. Há 2 anos eu já estou em queda livre. É como se eu tivesse sido chutado sem entender, achando que não entendo nada, eu estou caindo. E eu levei 2 anos para entender que eu estou como aqueles paraquedistas, com paraquedas. com a segurança, né? Não é que seja zombaria, não é que seja diversão. Nesse mundo, nós sabemos que a salvação em Cristo não é brincadeira. As pessoas sofrem e por isso nós precisamos do nosso Salvador. Mas é palavra de consolo termos essa imagem da queda livre. Então, irmãos, cedo ou tarde vocês vão perceber que nós temos que fazer aquilo que esse pregador fala, o nosso irmão Ray Comfort, tá? Ele diz uma coisa muito séria. É muito alegre, ele é muito querido, muito alegre, mas ele tem uma energia boa, né? Alguns têm uma energia boa assim no corpo, conseguem. Então ele diz uma coisa assim: a salvação em Cristo é como um salto de paraquedas. Depois que tu aceitou o Senhor Jesus, meu querido, minha querida, o Satanás vai atrás de ti. Tu tá em queda livre, acabou. Então ele compara, ele diz assim: olha, que quando tu vai saltar de um avião, tu não vai fazer perguntas pro teu paraquedas, vai? Não vai. Primeiro tu vai comprar o paraquedas, tu vai aprender a usar, vai estudar o paraquedas. Depois que tu botou o paraquedas nas costas, tu tá lá em cima e saltou, não dá tempo de fazer pergunta. Não dá. Ele explica isso com mais simplicidade do que eu, mas vocês entendem isso. Vocês estão saltando em queda livre. O que é queda? É queda, é estar livre, não tem fio, não tem volta. Tu tem que saltar com aquele paraquedas. Tu saltou porque confiou. Tu confiaste naquele paraquedas. E nem pensou, saiu alegre saltando. É uma comparação bonita que ele faz para entendermos. Nós não saímos alegres. Ah, eu vou saltar no meio dessa humanidade decadente e vou sofrer e depois Cristo vai me salvar. Não, a gente não escolheu isso. Mas Cristo veio nos salvar. E essa imagem é bonita e tem muito a ver. Porque ou tu salta sem o paraquedas, sem Cristo, porque cedo ou tarde é isso que vai acontecer, né? A palavra diz que o céu, as estrelas, o universo inteiro, e eu entendo isso como literal, não figurativo, literal, o universo inteiro vai ser enrolado como um pergaminho. Eu que já vi horas e horas assistir esses vídeos maravilhosos, né, que mostram galáxias, bilhões, trilhões de estrelas e não sei o quê. Eu acredito literalmente que esse plano, essa dimensão vai ser enrolada como um pergaminho. Mas, se tiverem outras interpretações, e mesmo aquele que não crê no Senhor Jesus, saiba que essa vida vai terminar. Saiba que a Bíblia convida, a palavra de Deus convida a ter um pingo de humildade, se aproximar um pouquinho, e o próprio Deus dará comprovação de que o que vos falo é verdade. Os irmãos que escutam sabem que é verdade. Porque o Espírito Santo habita em nós. Uns receberam revelações, outros visões, sonhos, muitas coisas do Senhor Deus. Ele providencia para que os seus filhos, porque nós somos filhos agora, sejam guiados, para que os seus filhos saibam da existência do Pai. Não é mentira, não é um conto de fadas. Qualquer cristão tem cristão milionário, é bom sempre repetir, irmãos, vocês sabem disso, mas tenham paciência quando eu falo dessas coisas repetidas, porque sempre alguém pode escutar e entender um pouquinho mais da nossa fé. Qualquer cristão, ele não é bobo. Tem cristão que é milionário, tem cristão que é cientista. Ele não é bobo. Ele não ficaria investindo horas e horas, dias, meses e anos nessa fé. Ele diria: a vida é uma só, vou curtir, vou pecar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E muitos cristãos, eu sou um deles, que não tomou uma decisão assim: agora virei santinho. Não, não. Ano após ano, me arrebentando, errando e buscando a face do Senhor, até descobrir que não é assim. Não é assim. A queda livre não é desespero, Não é? É esperança. Nós estamos com paraquedas. Muito bom, de excelente qualidade. É mais do que um paraquedas, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, esse irmão, Rei Comfort, ele faz essa comparação, que vai chegar num momento em que todos vão fazer esse salto para a morte. Todos. É um salto para a morte, e a Bíblia nos explica, e nós aceitamos a Bíblia, nós sabemos que é a palavra do Senhor Deus. Repito para os que ouvem, porque o Senhor Deus providencia para que saibamos que é verdadeira. No meu caso, até um anjo me visitou. Irmãos, cedo ou tarde, a primeira morte. Queda livre. Se vocês olharem o relógio, o tempo correndo, é queda livre. É que nós, também em Cristo, nós estivemos anestesiados com nossos sonhos, nossas realizações. Tudo isso o Senhor Deus proveu para alguns, para outros não foi possível. Não que o Senhor Deus não quisesse, mas é que primeiro os pensamentos do Pai são mais altos do que os nossos. Depois, porque tem irmãos que são teimosos, como eu fui. Conforme eu dou testemunho, eu fui muito teimoso. O Senhor me chamou desde os 10 anos de idade. E aos 4 anos de idade, o Senhor Deus já me protegeu quando um demônio me visitou. Então, era para eu ser cristão aos 10 aninhos, sim. Porque com 10 ou 12 aninhos, não me lembro direito, mas 10, 12 aninhos, eu estava fazendo lá curso, cursinho. Numa igreja lá no Rio de Janeiro, mas eu não retive nenhuma informação, não fiquei com a Bíblia. Isso tudo foi obra do maligno, mas eu não posso culpar o maligno somente. Isso aí quem faz não sou eu, né? Que o Senhor o repreenda, ele já tem o destino dele. Eu tenho que admitir a minha culpa. Glórias a Deus que com 51 anos de idade eu aceitei o Senhor Jesus e tudo isso ficou para trás. Essa vida se foi, perdi tudo e não posso me lamentar. Agora, eu, como vocês vejam, nós estamos em queda livre. Queda livre. Quem teve tudo pode estar se lamentando porque teve tudo e ainda quer mais. É natural. É natural, porque tiveram tudo que o Senhor Deus proveu: uma família, um carro, uma casa, salário. Muitos anos de vivência com amigos e tudo, e quem não teve pode estar se lamentando porque não teve. Muitas coisas eu não tive e eu também passei me lamentando. Hoje eu tenho tudo, eu poderia ter tudo hoje, mas por motivos pessoais, que até muito extensa ficaria a pregação, e até mesmo revelações que eu não posso passar. Então, por motivos pessoais, hoje eu tenho tudo. Hoje está na ponta aqui para eu casar, tem uma varoa que me quer, eu fiz 11 cursos superiores, terminei 4, tudo que eu conto para os irmãos, eu poderia iniciar um projeto e ficar milionário hoje. Mas não posso. Até já deixei uma pessoa rica do nada. Ela era pobre, só tinha um chinelo, uma bolsa, quando eu tinha 19 anos de idade. Então, irmãos, deixando todas essas histórias à parte, as histórias de nossas vidas, o que acontece é que nós estamos em queda livre. Ao homem foi ordenado viver uma só vez. É cumprimento, amados. É cumprimento. Eu não estou aqui, quando eu dou o testemunho daquele anjo, eu não estou criando uma seita, não quero mudar nada na palavra. Quem não crê nesse testemunho, não crê, mas é chegada a hora, irmãos. É chegada a hora. E eu, o meu maior pecado foi adoração para o mundo. Esse aí é o pior pecado que existe, porque adoração é somente para o nosso Deus. O meu maior pecado é que desde os 4 anos de idade eu sabia de tudo, era para ter aceito desde cedo o Senhor Jesus. E fui teimando, teimando, teimando. Vocês vejam o zelo e o amor do nosso Deus para comigo. Enviou um anjo para me advertir, para parar com essa adoração. E eu continuei por 2 anos em parafuso e errando e tudo, pensando, mas isso, eu quero aquilo e não sei o quê. A verdade, irmãos, é que o Senhor Deus está pegando toda a humanidade. Sempre foi assim, de um jeito ou de outro. O Senhor Deus está pegando a humanidade e fazendo uma sacudidura. Está sacudindo, irmãos. Para peneirar Mas no bom sentido, ele quer ver o trigo passando. É a colheita. Desde o início, essa colheita está sendo feita. Porque quando a gente fala em colheita, a gente pensa só em arrebatamento. Ah, a gente quer o bem bom, né? A gente quer ver o Senhor Jesus voltando, quer que tudo isso termine. É. Se possível, a imagem boa é assim: eu estar na minha mansão rico, porque é possível um milionário ir para o céu. Eu estar lendo a Bíblia com minha esposa, com filhos, com 20 irmãos, numa mesa bonita, envernizada. Ah, é, que sonho bonito, né? Ar-condicionado, o almoço vem depois, um churrasco. É, depois vamos passar a tarde inteira. Todos irmãos unidos em silêncio, conversando, lendo a Bíblia, estudando. Oh, maravilha, né? Que imagem bonita, né? Se possível, assim, né? E aí, quando tá o finalzinho de tarde, todo mundo orando, dando glórias a Deus, ainda mastigando um churrasquinho, ainda comentando a Bíblia. Aí toca a campainha, é o Senhor Jesus, né? É. Se possível assim, né? Ou quem sabe ele não toca a campainha, ele aparece ali, como apareceu para os apóstolos. E diz assim: que bonita festa. Poderia, né? Poderia acontecer, que bonita festa. Eu vim buscar vocês, vão para o céu. A gente quer assim, né, irmãos? Mas acontece que a colheita, ela vem sendo feita lá do início. Caim matou Abel. Pronto. Está subindo o trigo. Agora, o joio, pois é. Nos interessa aqui o trigo. O joio nós levamos para ele, a palavra levamos, levando, e não é todo joio que quer deixar de ser joio. O joio, ele faz uma força para copiar tudo que o Senhor Deus faz, tanto é que ele é parecido com o trigo. Quem não olhou, olha aí na foto do joio e a foto do trigo. Coloca lá na pesquisa joio e trigo e olha a imagem, bem parecido. O joio, a mensagem bíblica é essa, ele faz tudo, mas continua sendo do mal. E o trigo dizendo, é como se nós dissessemos, e é assim mesmo, né? Cristo faz isso. Olha, o reino dos céus, aprouve ao Pai dar-vos o reino. E nós que somos o trigo, nós pregamos, damos a vida, amamos os nossos inimigos, estamos dizendo para eles, olha, vocês que conseguiram todo esse poder, que são como deuses na terra, vocês que querem ser filhos de Deus, porque os filhos de Deus são deuses. Nós somos deuses, Cristo disse. Somos deuses porque somos filhos do Deus dos deuses. E nós tentamos de todo jeito dizer, até para os nossos inimigos: olha, nós amamos vocês, olha o poder que vocês têm. Agora vocês podem ter eternamente muito mais. É só aceitar Cristo. Então, essa é a imagem. O joio, ele faz tudo para ser parecido com o trigo. Quem não viu, veja a foto do joio e do trigo. Mas ele não consegue. Porque ele quer se parecer com o trigo, ele quer na arrogância ser como o trigo, copia o trigo e não admite que ele está copiando. Então, em vez de copiar, deixa de ser joio e aceita ser trigo. Essa é a grande obra do nosso Salvador. É a grande obra do nosso Criador que nos tirou do pó lá atrás e agora envia o próprio Filho. Glórias a Deus para nos salvar, para consumar essa obra. Já está consumada para aqueles que aceitaram. Glórias a Deus, que obra imensa. O que é nascido da carne é carne, vai continuar sendo joio. Não vai entender nada do que se fala. Não aceita nem o pequeno convite humilde de pedir para esse Deus todos os dias um minuto, uma oração. E esse Deus maravilhoso responde: irmãos, é o nascimento da água e do Espírito. É quando o Senhor Deus agora está sacudindo e todo mundo está em queda livre. Enganados estão aqueles que não creem, que acham que vão ficar bem e tudo, e vão viver na riqueza desse mundo mais um tempo. É queda livre, amados. Vocês já sabem a palavra. É a primeira morte. Mas nós não passaremos pela segunda morte. Só que o Senhor, ele age desta forma. É queda livre porque ele já ordenou. Nós só vivemos uma vez aqui nesta forma de vida, neste corpo carnal. É queda livre por quê? Porque não tem essa imagem de ficar lá na churrascada esperando o Cristo vir e te levar. Não é assim. É toda a palavra perfeita e maravilhosa que nós temos que adorar, buscar, entender de todo o coração, mente e alma, para que quando chegue a hora, e está chegando a hora, nós comecemos a glorificar o nosso Deus. Glorificar, eu não falo da boca para fora. Quem escuta pode dizer: puxa, esse pregador deve andar na cidade com uma bandeira, gritando glórias a Deus e aleluia. Não, irmãos. Não fui movido pelo Espírito para fazer isso ainda. Deve andar na casa dele de manhã à noite gritando glórias a Deus? Não, irmãos. De vez em quando, sim. Mas quando não estou fazendo isso, eu estou em aflição, buscando a face do Senhor. É a sacudidura, amados irmãos. É queda livre. O Senhor Deus, ele sacode tudo, ele está peneirando, ele quer ver. Nessa queda livre, ele quer ver quem confia no paraquedas. Ele quer ver quem são seus filhos. É simples assim. Separação, joio do trigo, é revelação. E a separação, joio do trigo, é mais dolorida ainda, né? Para quem entende de agricultura, eu não entendo muito. A peneira do trigo é ainda a. É entre os irmãos. É trigo sendo peneirado, é trigo com trigo. O Senhor Deus quer ver entre aqueles que se dizem cristãos, se são cristãos mesmo. É queda livre até mesmo entre os irmãos em Cristo. Então, tudo isso que a gente vê aí, desde o princípio dos tempos. Porque lá atrás, ah, mas não era assim. É, mas sempre tinha uma casa, uma mãe em apuros gritando. Sempre haviam coisas ruins, clamores, dores, sempre houve derramamento de sangue. Qual é a diferença de uma e agora milhões e bilhões e notícia e tudo? Não tem diferença nenhuma. O valor de uma alma é importante. Os anjos se alegram quando uma alma se arrepende. Não tem diferença nenhuma. Tanto é que eu, quando olho o mundo, isso tudo, se eu olho o mundo, parece que eu sou o mundo. Se eu olhasse só para o meu nariz, eu começo a diminuir a minha dor, o meu sofrimento. Coloco a minha fé no Cristo e ponto final. Ah, não, mas eu vou olhar, ah, o que está acontecendo? A minha mente já imagina, ah, e se eu morrer assim? Ah, se eu morrer daquele jeito? Então tem milhões de formas de morrer. Eu estou olhando para milhões e milhões de pessoas. É queda livre. Eu estou olhando para a peneira. Eu estou olhando para a obra completa do Senhor Deus, isso somente Ele pode olhar. Eu sou apenas um grãozinho caindo ali, eu tenho que cair. Amados, amadas, o Senhor Deus já sacudiu. Para quem não percebeu ainda, o Senhor Deus já sacudiu. Já está toda a humanidade em queda livre. O versículo principal desta pregação está em Romanos 8. Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amados, se nós nos firmarmos no Cristo cada vez mais, e é isso que nós fazemos, porque quem é cristão faz isso. Mas entendo esse meu modo de falar. Quanto mais a gente adorar, quanto mais a gente refletir sobre aquilo que leu, mais nós percebemos o poder absoluto do nosso Criador. Poder absoluto é justamente aquilo que eu vos falei. Eu creio literalmente. Tem alguns pontos na Bíblia que são interpretações, depende de cada um. Eu creio literalmente que o Senhor vai enrolar esta dimensão. Tudo isso aqui vai deixar de existir. Vai ser feito novo, a palavra diz. Agora, uns creem que vai ser de um jeito, eu creio que o Senhor Deus vai. Primeiro, tudo que está na Bíblia vai acontecer e depois ele vai enrolar as estrelas. Literalmente aquilo lá vai sumir. Ah, como? São trilhões de estrelas, não sei o quê. Como que vai sumir tudo num instante? Eu creio. O Senhor Deus disse, vai fazer tudo novo. Então, amados irmãos, isso se chama poder absoluto. E em vários pontos da Bíblia Sagrada, bem dizer, toda a palavra nos revela que Ele é o Senhor, Ele é o absoluto. Só que o nosso Deus, ele não é garoto de propaganda. Não é balconista, não é office boy. Ele não pode ser reduzido a pouco. E aquilo que nós achamos que é pouco são os valores maiores do nosso Deus. Por isso que aprouve ao Pai revelar estas coisas aos pequeninos. Por isso que Cristo diz que se a gente quer ser grande lá em cima, tem que ser pequeno aqui embaixo. Tem que servir porque aquele que serve, serve porque ama. Aquele que serve é porque tem humildade, tem pureza no coração. E lá em cima, então, se tiverem pessoas arrogantes, como uns que aqui embaixo veem pessoas morrendo de fome e andam com um cachorrinho com um diamante na coleira do bicho. E levam os animais em pet shop, não somente para a higiene deles, para a saúde, mas também para gastar fortunas com aqueles bichos. Há que se separar as coisas. O Senhor Deus colocou o homem como seus filhos. Há que se entender que está sendo colocado um fato. Fato é que todo aquele que se aproxima dessa palavra recebe do Senhor Deus, recebe a comprovação sobrenatural de que o Senhor Deus observa, não se esconde, está oculto. Mas não se esconde, é zeloso, ele responde e ele guia os seus. Então, a partir daí, é assim. Ah, mas eu botei um diamante na coleira do meu cachorro, mas todo mês assino um cheque de milhões para ajudar os pobres e não sei o quê. Isso não conta. Enquanto tiverem pobres na face da terra, não deveria haver um diamante na coleira de um cachorro. Isso é um exemplo simples que eu coloco, mas é um exemplo de como agem as pessoas que não receberam o Espírito Santo. É um exemplo de como os pensamentos do nosso Deus são mais altos do que os nossos. É um exemplo de como até nós que cremos no Cristo ainda não somos santos, estamos sendo santificados e não somos melhores do que aquele que coloca um diamante na coleira do cachorro. A diferença é quem aceitou ou quem não aceitou aquele que é perfeito, Cristo. Porque só Ele, irmãos, é importante. Só Ele pode fazer essa obra. Assim como só um paraquedas pode salvar se tu tiver em queda livre. Se tu tiver em queda livre, tu vai confiar mais num paraquedas nas tuas costas do que num instrutor que diz assim: vai na frente, que eu vou atrás e te pego. Tem uns que fazem isso, né? Salta um sem paraquedas, aí salta o outro depois com paraquedas para agarrar o que foi na frente, né? E salvar ele. Mas tu não vai confiar, a menos que tu seja um acrobata. Vai confiar no Cristo Jesus. Mas para ter essa confiança, tu tem que buscar de toda a tua alma. Receber não é uma força, eu quero, eu não entendo, não é intelectualismo, não é decorar toda a Bíblia, é entender através do conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus não vem pela inteligência, vem por pedir e receber. Jeremias 33, 3, clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se tiver aflição, clame ao Pai, peça que o Pai lhe dê revelações, mostre algo tão grande que ele tem guardado para ti, que vai diminuir a tua aflição mesmo nesses tempos difíceis. Então vejam, eu volto a repetir, não é pregação da prosperidade, é pregação da palavra do nosso Deus. É a verdade que nós estamos agora na graça do Cristo Jesus, que nós estamos agora cingidos, preparados para partir, pois Cristo é a nossa Páscoa. Vejam a diferença no Antigo Testamento, cingidos eram preparados mesmo, cada um, né? Naquela época, não sei como é que eram as mochilas, né? Mas com os ombros tudo cheio de coisa, todo mundo preparado para partir. E hoje, cingidos, quem está nos nossos ombros é Cristo, colocando em nós o fardo leve, o jugo suave, repetindo vez após vez, pregador atrás de pregador, palavra atrás de palavra, nos lavando, nos orientando, e o Espírito Santo nos consolando e nos dando entendimento de que nós estamos cingidos já com a palavra, preparados, que nós já estamos com esse paraquedas. E muitos de nós não perceberam, muitos irmãos, essa é a verdade, irmãos, muitos irmãos, poucos ainda estão na pregação da prosperidade, poucos ainda estão batendo na mesa, dizendo que vai dar certo, poucos porque nós percebemos que mudou o tom das pregações. Agora, muitos irmãos acham que abandonaram aquele estilo, mas em seus corações ainda estão achando que podem comandar o Senhor Deus. Eu digo isso, irmãos, porque a palavra nos diz que o Antigo Testamento mostrava a sombra de Cristo. Tinha até o templo. Tudo era anunciação. Agora Cristo está aqui. Nós aceitamos a Cristo. Ele é o nosso paraquedas e Ele nos dá a salvação, selando com o Espírito Santo. A palavra diz assim que nenhum se perdeu. Lá na oração sacerdotal, João 17, versículo 12, eu vou pulando, irmãos, o Senhor diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu. E aqui em toda oração, o Senhor Jesus, ele roga ao Pai para que o Pai continue cuidando de nós. Nenhum de nós se perdeu. Todo aquele que crê no Senhor Jesus está selado pelo Espírito Santo, tem a vida eterna. Ah, mas estou caindo, está acontecendo as coisas, queda livre. Porque, amados, nesse mundo cada vez mais complexo, nós estamos apenas vendo o cumprimento da palavra, é a atuação do mal. Extremamente complexo. É tão complexo que a nós não nos cabe mais querer entender nada. Cada um faz a sua parte, mas nós temos que receber do nosso Deus a salvação. Cristo veio para aqueles que receberam. Receber a Cristo é o que a palavra diz para fazer, buscar entendimento de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. O Senhor Deus sabe o tamanho do teu vaso. Ele sabe, mas tu tem que buscar. Tu tem que buscar e a palavra diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. E no meio disso tudo, eu dou testemunho para vocês, irmãos, porque a minha aflição tem sido grande. Desceu um anjo da parte do Senhor Jesus. Desceu um anjo porque eu aceitei o Senhor com 51 anos de idade. E a vida inteira buscando conhecimento do mundo, adoração para o mundo. Porque os demônios vinham me visitar. Eu ficava aflito, eu recebia poderes, recebia conhecimento, eu aplicava e não sabia por quê. E dinheiro, e quero isso, e quero aquilo. Cheguei a deixar um homem rico. Mas não chegava a lugar nenhum para mim, não fazia nada, era adoração, era buscar, eu quero resposta. A minha alma não estava centrada em conseguir dinheiro, em conseguir resultados nesse mundo, a minha alma queria uma resposta. Fui atrás de seitas, estive presente lá, observei, todas elas são contra o nosso Salvador. Até o dia que eu aceitei o Senhor Jesus, e aí mais uns 2 ou 3 anos, e eu ainda com essa coisa de querer o mundo, querer a minha palestra. Fiz 4 concursos públicos, amados, e não passei em nenhum. E aí então desce um anjo para dizer: chega, ou eu paro de olhar para o mundo, ou eu não vou subir. E é o que está acontecendo nessa complexidade toda. A última cartada do maligno é que muitos cristãos estão sendo sacudidos, e nesse momento importante, o Senhor quer ver os seus filhos, quer ver a adoração, quer ver a entrega. É queda livre, irmãos. Cristo disse: nem um se perdeu, estamos nas mãos do Senhor Jesus. Até o momento que fica insuportável. Mas antes que chegue esse momento, adore em louvores, em oração, em buscar principalmente entender quem é o nosso Deus. Porque quando ficar insuportável, glórias a Deus, é o grãozinho, e tu passando pela peneira, foi aprovado, foi aprovada. O Senhor Deus pegando e recolhendo para o celeiro. O Senhor Deus recolhendo para que tenha vida eterna e abundante. É o plano do Senhor Deus. Em toda a sua palavra nós vemos isso, mas é que nós não damos o verdadeiro peso. Nós não sentimos o peso quando vem a verdade. A mentira, ela vem todos os dias. Quando nós conversamos com as pessoas, vocês podem ver, elas vão trocando de canal, não permanecem no mesmo assunto. Vão trocando. Nada tem significado, nada tem peso, nada tem importância, nada tem relevância. Vão trocando de canal. Bom, é o prazer da fissura, né? Da obsessão, do mais, mais, mas não tem satisfação. Em todas as áreas é mais, mais, mais, mais. Eu não dou aula para vocês, é o Espírito Santo dando aula para mim também. Olha onde que eu cheguei a vida inteira buscando conhecimento. Não tenho nada. Glórias a Deus que eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Quando vem a verdade, nós que estamos em Cristo, temos que perceber isso, que nós damos pouca importância ao significado das palavras. Romanos 8,32, novamente, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Olha só, irmãos, o Criador, até para mim é difícil, porque desceu um anjo, irmãos. É um mundo totalmente diferente. Hoje mesmo eu dei risada na hora do almoço, sozinho. E depois dei risada, umas duas, três vezes no dia. Sozinho aí eu pensando assim, puxa, onde que eu terminei? E aí eu pensei assim, reinado. É reinado. Não é capitalismo, não é socialismo, não, não, nenhum sistema, é reinado. Olha só, irmãos. Pensem a respeito das coisas de cima. É o sistema que nós vamos viver, reinado. E não é reinado de homem, não. Amados, é reinado divino. Se fosse falar só de um rei qualquer, pois é, já é grande coisa. Mas não, estamos aqui recebendo do próprio Criador. Enviou o seu próprio filho para nos salvar. Cristo se entregou por todos nós. Se ele fez isso, o Pai enviou o próprio Filho por amor de nós. O Filho se entregou por todos nós até o fim. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Somente aqui em Romanos 8,32, nós vemos que em hipótese alguma não tem como ser diferente. Todo aquele que crê está selado. Como não nos dará todas essas coisas, só pelo fato do Pai ter enviado o próprio Filho e do Filho ter se entregue por nós. Só em Romanos 8,32, nós temos inúmeras questões que a nossa mente ela demora para receber. Ah, como que Deus vai sofrer? Ele enviou o próprio filho porque outros vão dizer, não tem filho coisa nenhuma, Deus é uma bola de luz. É. Agora, vai ver o que que acontece quando este Senhor envia um anjo para ti. Eu recebi um anjo, irmãos. É assim, irmãos, exatamente como está na Bíblia Sagrada. Eu vi naqueles olhos daquele anjo, o temor que nós não temos, o fogo consumidor da condenação e o amor que nós não temos ainda. O temor dele é para o Senhor Deus. Veio cumprir. O amor que ele tem é do Senhor Deus, veio do nosso Deus. A gratidão, o amor ele transmitiu para mim. E o fogo consumidor, que eu digo, não imagine fogo, porque não me foi permitido descrever este anjo, mas me foi permitido contar. O fogo consumidor é o que eu vi, irmãos, o poder imenso que diz: olha, é queda livre, eu tô aceita, só tem dois caminhos, decide. Porque eu estava até aquele dia adorando o mundo e passei mais 2 anos, mais ou menos, até agora, estou nesse trabalho, irmãos, de entrega, de queda livre, de olhar. É como se eu estivesse caindo no ar e ainda não estou percebendo que eu já fiz tudo, já botei o paraquedas, estou caindo agora. E se a gente ficar assim, caindo, caindo, sem perceber que fizemos o treinamento, estudamos o paraquedas, fizemos tudo certinho, vai chegar na hora de puxar a cordinha para abrir o paraquedas? Tem muito irmão que não vai lembrar de puxar a cordinha. Vocês sabiam que tem paraquedista que morre porque não puxa a cordinha? É raro, mas acontece. Se atrapalha ali. E na nossa caminhada em Cristo, chega o momento de abrir esse paraquedas. O momento em que o Senhor Deus diz assim: eu quero ver os meus filhos, quero ver a adoração, quero ver aquele que está buscando entender a minha palavra, receber. Como eu pequei, irmãos, depois que desceu aquele anjo. E eu falo assim rápido, como se fosse a coisa mais comum do mundo, mas eu já estou 2 anos em parafuso e já pincelo nas minhas pregações sobre esse testemunho. Creia quem crê. Quem não crê não tem problema. Isso é obra do Espírito Santo, não tem problema. Mas como eu já pequei depois, porque não entra na mente, né? Eu passei 2 anos porque eu me perguntando e tudo, até. Depois, então, como Jeremias 33, 3, que eu tanto repito, depois de clamar, pedir ao Senhor: Senhor Deus, tem me mostrado o amor dele. Tem me mostrado que não poupou o próprio filho. Como que ele não vai me perdoar? Se eu não estou matando, não estou cuspindo, não estou negando a Cristo, estou defendendo, estou buscando, admitindo que pequei, pedindo perdão e não quero errar de novo. Então, irmãos, nós estamos em queda livre, mas eu estou puxando a cordinha. Puxar a cordinha, o que que é? Acionar esse paraquedas. Vocês têm o paraquedas, usem o paraquedas na hora certa. Só que Cristo é mais do que um paraquedas. Cristo está em nós, é o Espírito Santo vivo, o próprio Deus vivo habitando em nós. É para dar atenção todos os dias. A todo momento, sentir a sua presença. Sentir que, apesar de estarmos em queda livre, porque não é brincadeira, irmãos. Ninguém está brincando. Nós estamos em queda livre. Apesar de ser uma queda livre mesmo, nós já nos entregamos para o Senhor Jesus. Isso é que é se preparar. Isso é que é se atirar lá de cima com paraquedas. Então, na foto, os paraquedistas sorrindo. A comparação é que nós não podemos não estar sorrindo, alguns irmãos conseguem. Eu, de vez em quando, dou glórias a Deus, e hoje mesmo eu fiquei rindo porque é reinado, irmãos. Parece absurdo, mas é maravilhoso. Absurdo é reinado quando é o homem que reina, né? Mas é Deus, é o Senhor reinando eternamente. É a forma de governo perfeita. Por quê? Porque sendo Deus, sendo perfeito até em amor, ele teve que ser nosso Pai. E se pela eternidade neste reinado o Pai chama, opa, vou correndo, seja o que for. Vou fazer. É a forma mais perfeita que existe. Hoje, então, eu caí em risos. Apesar de estarmos em queda livre. É isso que eu quero passar para vocês. Porque Já estamos selados pelo Espírito Santo. Já temos, assim como o paraquedista tem a salvação dele num paraquedas, nós já temos a salvação em Cristo Jesus. O que nos falta é descer do sapatinho. O que nos falta é deixarmos de ser arrogantes, porque sim, nós não recebemos completamente ainda, que é assim. Eu, nos meus sofrimentos, estou recebendo todos os dias. Chega a hora do sofrimento, é assim. Quando acontece isso e aquilo, até o dia das nossas mortes, não vai ser numa tarde bonita com ar-condicionado, numa churrascada entre os amigos. Até pode ser, mas não, normalmente não vai ser. É assim. É o desprendimento da carne. A Bíblia diz tudo isso. A palavra nos explica para nós adorarmos o Pai. E não é um ritual, não é uma seita. Adorar o Pai é conhecer, é buscar o Senhor. Isso é adoração. Buscar o Senhor, entender quem é o nosso Senhor, para que nós passemos a adorá-lo. Então hoje, quando eu estava lá na mesa, sozinho, com as minhas mágoas, sem nada, sem ninguém, mas estava ali, né, com uma refeição e salvo em Cristo Jesus. E já tendo recebido um anjo há 2 anos, que me visitou, irmãos. Então eu dei gargalhada e disse assim: reinado. É reinado. Nós já estamos num reinado. E vamos habitar as moradas que o Cristo foi preparar para nós. E será eternamente reinado. Eu dei gargalhada, irmãos. É isso aí que nós temos que buscar: adorar o nosso Deus a ponto de sentirmos em nossas almas, ainda que por breves momentos, a alegria de estarmos salvos em Cristo Jesus. É muito complexo esse mundo. Vocês sabem como é que é. Desde cedo, ocupando as nossas mentes, as nossas almas, eu fui um obcecado pelo conhecimento. É muito complexo. Agora, aceitou a Cristo, começou a queda livre. O maligno inicia a perseguição espiritual. Queda livre, não tem volta, irmãos. E para onde que eu irei se Cristo tem a palavra de salvação? Ele é a salvação. É assim mesmo. Não tenho para onde ir e não quero ter para onde ir. Quero ir com Cristo. Não é assim, irmãos? O Senhor Deus, em toda a sua palavra, nos mostra o seu imenso amor. Começa que ele enviou o próprio Filho. Mas ele mostra que está nos guiando com zelo. Por que zelo? Porque diz em algumas traduções que é ciúmes. Não é esse ciúme doentio. Ciúmes quer dizer a palavra zelo. O Senhor Deus é zeloso. Por quê? Porque é o propósito dele. É a vontade dele. Sendo perfeito, tem que ser perfeito em amor também. Então, o propósito dele é ser nosso pai. Já é nosso pai. Agora, ele tem zelo pelos seus filhos. No mundo espiritual, ele nos guia com zelo. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Esse texto indica que o Senhor Deus está tendo bons pensamentos a nosso respeito, mas ele diz: olha, deixa comigo. Eu estou te guiando. É a mesma coisa como Salmos 32, 8. Que o Senhor Deus nos instrui, nos ensina com os próprios olhos, com zelo. Ele nos ensina o caminho que devemos andar. Ser guiado significa que o Senhor Deus nos colocou no trilho da salvação. Que quando a gente pensa que está em queda livre, caindo, mas se tu tiveres a certeza, tu vais sentir que não está em queda livre coisa nenhuma. Está seguindo no caminho, na verdade e na vida. Está caminhando com Cristo. Para ter essa certeza, tem que fazer o que ele pede. Tem que buscar a face do Senhor. Tem que passear na palavra. Até que a tua alma comece a se alegrar. Porque sim, irmãos, vai chegar o momento dessa sacudidura. O Senhor Deus já sacudiu, irmãos. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Nós já estamos em queda livre. Já estamos, irmãos. E vai chegar um momento em que aquele que buscou a face do Senhor, a porta se abriu, encontrou. Vai poder dizer, como diz em Gálatas 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estão vendo? Vai chegar um momento em que, olha, é queda livre, eu já não sei, é Cristo também, eu não vivo mais, porque a princípio eu começo a reclamar, não sinto mais gosto, estou triste, não sei o que, não sei o que fazer, e depois tu chega num ponto que tu diz assim, olha, eu nem sei como é que eu estou vivo ainda. Agora, eu quero partir. Eu quero partir, mas o Senhor ainda me mantém aqui. Então, tu começa a entender a palavra, começa a não querer mais nem partir, nem ficar. Para que tu não peque em nada, nem mesmo nisso. E aí tu já chega e diz assim, eu já estou crucificado com Cristo, para mim já acabou. E vivo, quer dizer, vivo, mas eu não estou vivo. É Cristo que vive em mim. O que, que significa isso, irmãos? Que por algum tempo eu deixei de viver, porque nesse mundo não tem vida, nós não sabemos viver aqui. Não sabemos, acabou a arrogância. O Senhor Deus já sacudiu, nós já estamos em queda livre. Já estamos selados pelo Espírito Santo, garantidos nas mãos do Cristo. É Cristo que vive em mim, Ele que me guia. E a vida que agora vivo na carne, quer dizer, estou na carne ainda, é limitado. É. Eu estou vivendo aqui, mas vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, olha a ligação que tem o início desse versículo com o final deste versículo. O início diz assim, fala de mim, e o final fala de Cristo. Uma ligação da minha pessoa, eu que escuto, com a pessoa de Cristo. A tua pessoa, tu que escutas, com a pessoa de Cristo. O início do versículo diz, já estou crucificado. Com quem? Com Cristo. Mas estou juntinho com Cristo. O que ele passou, se eu tiver que passar, não é que eu não estou nem aí, é que não tem saída. Se tiver que ser, vai ser. É uma ordem superior. E no final do versículo, o que, que acontece? Diz assim, se entregou a si mesmo por mim. Se ele se entregou por mim, eu tenho que me entregar por ele. Amor. Quem dá abraço vai ser abraçado. Não tem outra alternativa. É um amor maior. Vocês veem que o Filho de Deus veio buscar. Agora ele dá um abraço na gente. Imagina um cristão meia boca. Vai dizer, não, peraí. Eu não sabia que era assim. Eu não vou te dar um abraço. É queda livre, amados. Nós que estamos em Cristo, já recebemos algo de Cristo, por isso nós estamos em Cristo. Já sabemos no fundo de nossas almas que é assim, podem não crer no meu testemunho, mas vocês sabem que é assim. E eu sei porque eu recebi um anjo. Não é disco voador, pode vir disco voador, tudo bem, eu respeito. Se aparecer um ET, vou dar bom dia, vou conversar com ele. Não vai mudar nada a minha fé. É assim, é simples. Aquele anjo veio em carne, flutuando acima das pessoas, ficou um minuto falando comigo, com um grande poder que eu não posso nem vos revelar. Veio da parte do Senhor Jesus. O próprio Deus veio em carne. Enviou o próprio Filho que nasceu da Virgem Maria. Habitou entre nós. Vocês sabem, morreu. Foi ressuscitado pelo Pai. E esse Deus que se fez homem, ele agiu desta forma para que nós vejamos. É simples assim, como aquele anjo que desceu e falou comigo. É o Deus vivo que veio nos abraçar e agora chega nesse momento de nos entregarmos como uma criancinha que corre na calçada dizendo papai, de braços abertos. Chegar nesse momento, nós vamos agir como hipócritas e com medo e dizer, não, peraí, que negócio é esse de abraço? Está complexa a minha vida. Que negócio é esse de buscar a face do Senhor? Porque muito cristão não fala, mas está buscando aquela falsa prosperidade. Eu é que digo, que negócio é esse de querer ouro, de querer achar que o Senhor Deus, se fizer, glórias a Deus, eu quero. Que me dê tudo aqui na terra. Mas que negócio é esse? Não, já desceu um anjo para mim. Eu quero o abraço do meu pai. Eu quero a ordem dele, a vontade dele, em primeiro lugar. Porque mesmo que o Senhor Deus derrame riquezas, e eu já pedi, irmãos, eu não passo pedindo, mas eu já pedi. Já pedi ministério, riquezas, pedi para que se cumpra, para depois eu não dizer que eu não pedi, né? A mesmo que ele faça isso, longe de mim, antes eu quero lembrar que o Senhor Deus enviou um anjo. E antes disso, eu quero lembrar que o Senhor Deus enviou o próprio filho para me salvar. É o abraço do nosso Pai antecipado já em espírito, o espírito dele habita dentro de nós. Ah, mas nós estamos em queda livre. Exatamente. Alguns estão indo para a morte sem paraquedas. Nós estamos com Cristo, irmãos. Já passou o primeiro alimento, agora é alimento sólido. Agora é glórias a Deus, é sentir a salvação, sentir alegria em Cristo Jesus. Mas é isso que acontece quando a gente não busca de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa alma. A fé vem pelo ouvir da palavra. E ouvir não significa ouvir, significa ouvir ou ler ou pensar naquilo que tu já ouviste ou já leu, para que entre na tua alma. Como ter essa paz, irmãos, aumentando? Está acontecendo comigo. A minha tristeza hoje ela está aumentando por aqueles que se perdem. Mas eu estou clamando e pedindo ao Senhor Deus, dizendo: Senhor, me fortaleça, pois a obra é tua. Eu sou apenas um grão, eu não posso me destruir por aqueles que se destroem. Então, o Senhor Deus, eu creio, Ele está me fortalecendo. Claro, na carne vai chegar um dia que é fraqueza e morte. Mas na minha alma, o Senhor Deus está me fortalecendo até o ponto em que nós vamos nascer da água e do Espírito. Nascer da palavra de Deus e do próprio Deus, que é Espírito, com letra maiúscula, que é sermos finalmente como anjos. Cristo disse que lá em cima seremos como anjos. Mas como então receber cada vez mais dessa paz? É buscar a palavra e entender que esse Deus é presciente, onisciente, onipotente, ele é o absoluto. Onipotente, falando de forma bem simples, é aquele que não é mais nem menos, é todo poder. Ele faz o que ele quer em menos de um segundo. Onisciente, que nós sabemos, é o Senhor Deus, sabe tudo. Aconteceu, ele sabe. E presciente é o poder que o Senhor Deus tem de prever. Por isso, nós sabemos que as Escrituras têm profecias, elas se cumprem. Por quê? Porque o Senhor Deus é presciente. Ele é profeta de si mesmo. Ele sabe tudo o que vai acontecer e nos deixou em sua palavra. Então nós temos também em toda a Bíblia Sagrada muitos exemplos que mostram que o nosso Deus está no controle. Muitos exemplos. Na entrada triunfal em Jerusalém, o que que o Senhor Jesus disse? Mateus 21, versículos 1 ao 3, eu vou pulando. E quando se aproximaram de Jerusalém, o que que o Senhor Jesus disse? Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Ué, como é que o Senhor Jesus sabia disso? Presciência, irmãos. Desprendeia. Opa, como é que ele dá uma ordem assim? Olha, vai lá e bota a mão lá na propriedade alheia e traz. E se alguém vos disser alguma coisa, como é que o Senhor Jesus sabia que alguém ia dizer alguma coisa? Direis que o Senhor precisa deles e logo os devolverá. E é o que aconteceu. Presciência, o Senhor já sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Lucas 22, do 28 ao 35, nós lemos também. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vo-lo confio. Olha aí. O reino que o Senhor Deus confiou ao Senhor Jesus, ele está confiando a nós. para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aí ele está falando para os apóstolos, mas nós sabemos que aprouve ao Pai nos dar o reino. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Olha aí, irmãos. Simão Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, o Senhor sabia que ele iria negar. O Senhor sabe que nós somos falhos em algum ponto de nossas vidas. Nós falhamos a ponto de negarmos que conhecemos no fundo de nossas almas já estamos preparados, já estamos com paraquedas. Já estamos com Cristo, nosso Salvador. E Ele sabe que nós somos tão falhos que nós temos medo a ponto de sentirmos como se não tivéssemos o Salvador. Isso aconteceu com Pedro. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro não negou a Cristo, ele negou que conhece a Cristo. Foi uma fraqueza. Ou seja, na fraqueza de Pedro, ele esqueceu que ele já estava com paraquedas. Ele esqueceu que ele já estava nas mãos do Filho de Deus. Ele esqueceu que tudo já estava programado. E assim nós também esquecemos que um dia chegaria a queda livre. Ah, mas a humanidade assim ninguém previu, mas não é questão. Poderia ser um campo florido, poderia ser uma tarde numa churrascada. Cedo ou tarde, se não é para todos, é para cada um, um atrás do outro, um de cada vez. É queda livre, cedo ou tarde, ao homem foi ordenado viver uma só vez. Por isso nós aceitamos a Cristo. E os que aceitaram a Cristo, se não receberam ainda, como diz em Jeremias 33, versículo 3, clamem, peçam e o Senhor Deus irá dar comprovações, sinais. Vocês vão sentir melhor, vão sentir a presença do Pai, o zelo, o cuidado do Pai convosco. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Olha aí, irmãos, nós estamos em queda livre. Nós somos o trigo caindo. O Senhor Deus, ele está peneirando a gente, não Satanás. Mas Satanás pediu para peneirar Simão Pedro. Vocês acham que ele não pediu para peneirar a gente também? Olha o que eu falei para vocês, irmãos. A separação joio do trigo é diferente. São umas máquinas lá que agarram, é um processo dolorido. Quando chega na peneira, trigo com trigo, aí já é nas mãos do Senhor, é o Senhor que está peneirando, sacudindo irmão com irmão para ver quem é de Cristo mesmo. Lá atrás, para aqueles que não aceitaram a Cristo, Satanás está pedindo para peneirar eles. Eles vão para a peneira do Satanás. Nós estamos na peneira do Senhor Deus, que está peneirando o trigo, ele quer o trigo limpinho. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. O que é? É para fazer o que quiser com vocês, como se estivesse lá refinando o produto dele, os condenados. Da mesma forma, o Senhor Deus, ele vai fazer o que ele quiser com a gente, com o trigo. E nós bem sabemos o que o Senhor Deus quer conosco, ser nosso Pai. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha aí, irmãos. Aí o Senhor está dizendo que a fé de Pedro não estava firme ainda. Ele diz: e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Mas eu roguei por ti. O Senhor Deus já sabia que o Satanás pediu para peneirar Pedro como trigo. Por quê? Porque Pedro estava fraquejando na fé, estava inseguro, cheio de medos. Então o Senhor rogou por ele, para que a fé dele não desfaleça, para que a fé dele não diminua. E disse: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Irmãos, é o que eu estou fazendo com vocês. O Senhor vem fortalecendo a minha fé aos trancos e barrancos. Não quero provar nada para ninguém. E agora eu orei, pedi ao Pai, nos consola, Pai. Nos dá essa palavra que nós precisamos, pois nós estamos em queda livre. Que caiamos, então, livremente em vossas mãos. Não é assim? É isso que nós temos que pedir para o Senhor. E é isso que a palavra diz, que nós estamos nas mãos de Cristo. Nenhum se perdeu. Esta palavra maravilhosa nos mostra que o nosso Deus preparou tudo. É cumprimento. Nosso Deus é presciente. Outro exemplo da presciência do Senhor. Lucas 22, versículos 8 ao 12, mostra então que o Senhor já sabia exatamente onde eles iriam preparar a Páscoa. Já ordena a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Amados, não importa, não nos importa se o Senhor Jesus antes preparou algo pessoalmente, se ele combinou ou não combinou. Toda a palavra nos revela que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Simplesmente começando por nos afirmar que todo aquele que pede recebe comprovação disso. E essa palavra maravilhosa se confirma até os dias de hoje. Quando eu vejo, normalmente na internet, nós vemos vários vídeos, várias coisas, sempre afrontando a palavra. Tem vídeos que dizem assim: a ciência agora descobre que Deus é verdadeiro. A ciência trouxe mais esclarecimentos. Assim, não tem a ciência do homem coisa nenhuma. Para descobrir que Deus é verdadeiro, é só pedir diretamente para Ele. Não tem. A ciência agora vai mudar o que você pensava sobre a Bíblia. Aí por um instante eu pensei assim: o que eles querem dizer? Vai mudar para melhor ou para pior? Não importa, não vai mudar nada. Não tem como melhorar essa palavra. É a palavra de Deus. Estão perdidos na lógica humana aqueles que ficam investindo o seu tempo com a ciência do homem. Isso não é a ciência do homem, é a ciência de Deus. Isso não é receber do homem, é receber de Deus. Quando desceu aquele anjo, hoje, almoçando, e ainda almoçando atrasado no meio da tarde, toda aquela situação sozinha, minha vida, não sei o quê, eu morri, derri, disse bem alto: é reinado, né? É reinado. Por quê? Porque eu tenho ciência do Senhor Deus, como vocês. Não porque nós somos inteligentes, não, é porque nós recebemos. É porque aprouve ao Pai. Ele enviou o próprio Filho e nós aceitamos, simples assim. E o Filho depois enviou o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E o Espírito Santo nos informa, nos dá discernimento da verdade. Nós sabemos hoje, é reinado. É o reinado perfeito e maravilhoso do nosso Pai. É a vida eterna e abundante que Cristo Jesus comprou para nós. Bem dizer, Ele comprou a nós mesmos com o seu próprio sangue. Nós somos de Cristo. Ele tem direito sobre nós. Estamos selados. Nós somos propriedade de Cristo, irmãos. Nada pode nos separar do amor deste Deus maravilhoso. Nós somos dele. estão entendendo por que que é queda livre, mas é salvação, é queda livre programada, é queda livre para a liberdade e vida eterna em Cristo Jesus, e não para a morte, irmãos. Outro exemplo da presciência do nosso Deus, nós lemos em João 1, versículos 47 ao 51, onde o Senhor Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael responde: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. É, irmãos, olha aí, irmãos. Aquele anjo desceu, sabia tudo sobre mim. Me encurralou naquela rua. O Senhor Deus e seus anjos e seu Filho amado, nosso Salvador Jesus, eles sabem tudo sobre nós, irmãos. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o Senhor Jesus completa: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E já está se cumprindo, irmãos. Um anjo veio me advertir, me deu uma advertência, irmãos, vindo do próprio Criador. Amados, aquele anjo veio do Pai, veio do Filho, veio do reinado eterno. João 1, versículo 51, e disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, nós vamos ver tudo isso. É só o princípio da nossa vida eterna e abundante. Irmãos, já aconteceu comigo, um anjo já desceu. Agora se segue que, na verdade, daqui em diante nós vamos ver o céu aberto e os anjos todos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é o nosso Senhor Jesus, o Cristo. O que nós estamos observando, irmãos, é que essa sacudidura, tudo que o Senhor Deus faz, é na sua presciência, na sua onipotência, nos seus pensamentos altíssimos, nos seus movimentos tão rápidos, tão poderosos, que determinam cada coisa. Quando nós lembramos que estamos selados, nós só podemos receber isso no fundo de nossas almas, buscando ler e reler, adorar, buscando pensar, refletir na palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas dizer que nós estamos selados, isso é tudo. Se imagina um produto selado, inviolável. Não tem como abrir aquilo ali sem que os outros vejam. O selo dá a garantia de alguma coisa. A palavra selo significa inviolável. Para um propósito. Por exemplo, um produto de supermercado. Ah, mas se eu rasgar aquilo ali, como que é inviolável? Não, não é nesse sentido. O selo, ele é inviolável no sentido de que ele preserva o propósito para o qual ele foi feito. Qual é o propósito do selo de um produto no supermercado? Por exemplo, uma garrafa de leite, uma caixinha de leite. Se eu abrir a tampinha, rompe um selo interno ali, indicando que alguém abriu. Qual é o propósito daquele selo ali? Aqui os produtos têm vários tipos de selo. Se tu vê que tem uma tampinha levantada num produto que diz que a tampinha tem que estar abaixada, então aquilo ali é um selo. O propósito é anunciar que já foi aberto. É um selo. Então, se tu vê um produto que o selo está rasgado, rompido, o lacre foi quebrado, tu sabe que alguém abriu aquele produto. É inviolável. Como é inviolável se violar um produto, abriram? então tu não compra mais. Ou seja, a proteção que aquele selo deu é inviolável. As nossas almas estão protegidas, invioláveis. Ah, mas o Satanás faz isso? Sim, Satanás até com Jó fez ele sofrer. Mas a alma está protegida, selada. Esta proteção é inviolável. É o plano do Senhor Deus. Nós sabemos que é assim. Nós já não estamos mais na descrença, nós aceitamos a Cristo. Nós sabemos que o próprio Deus se fez carne para falar conosco. Simples, simples. É o Deus maravilhoso que vem para a mulher adúltera e diz: olha, nem eu te condeno, nem eu, nem eu. É um texto simples aqui, outro texto simples ali, que traz toda a vida eterna e abundante, todo o amor do próprio Deus. Quando Cristo diz para a mulher adúltera: nem eu te condeno, ele está dizendo muitas, muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Eu poderia ficar dizendo horas e horas e horas e horas: olha, o que tu fez foi grave, porque tu adulterou o que é sagrado. Isso não é amor que tu estava fazendo, tu merecia ser apedrejada. Olha, não sei o que, não. O poder do Senhor vem e diz assim: nem eu te condeno. E depois aquela mulher, ela vai seguir em adoração e o Espírito vai revelando para ela. O Espírito Santo vai habitando nela porque ela passa a crer no Cristo. E vai revelando e revelando e guiando. Isso é o selo do Espírito Santo. Quem recebe a Cristo, recebe ao próprio Deus. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Por isso que quem recebe o conhecimento de Deus, a palavra diz que a salvação vem do conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus é porque recebeu a essência de Deus, bebeu dessa água. Por isso que a palavra diz que o próprio Deus vem e habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. Por isso o Senhor Jesus diz em João 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é o conhecimento de Deus. E volto a lembrar: conhecer a Deus não é intelectual, é adorar, é olhar com vontade a palavra, é olhar com alegria, até que o Espírito Santo te revele aquele conhecimento que vem de Deus. Até que o próprio Deus entregue, conforme diz em Jeremias 33, 3, respondendo, o Senhor Deus entrega para nós, anunciando coisas grandes e ocultas que não sabemos, que a nossa mente não pode receber. Quando desceu aquele anjo, eu fiquei em parafuso, 2 anos já, e vou ficar assim sem chão até o último dia da minha vida. Hoje, por alegria, eu dei gargalhadas dizendo: é reinado. Por que isso, irmãos? Porque eu recebi. Porque eu venho em parafuso buscando a face do Senhor, porque é muito forte. É reinado, amados irmãos. É um sistema de governo perfeito, onde o próprio Deus nos governa. E o próprio Deus é o nosso Pai, o nosso tudo. Amados, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus, que nós conheçamos ao nosso Deus como sendo o único Deus, e a Jesus Cristo que ele enviou, o nosso Salvador. Nós já temos a vida eterna, mas muitos ainda estão perecendo por falta de conhecimento. Estão em queda livre e na hora de puxar a cordinha não vai abrir o paraquedas. Parece que dizem que são de Cristo e não são. Cristo está conosco, nós temos que estar com Cristo. Não podemos ficar como estátuas de sal olhando para trás. A palavra nos ensina até mesmo isso. É a hora de puxar a cordinha, o paraquedas tem que se abrir. É queda livre. É hora de ter consciência de que estamos selados pelo Espírito Santo. Não há erro, não há problema nenhum. É o nascer da água e do espírito. É alimento sólido. É nova mentalidade. E então, na aflição, porque nós temos, no desespero, na dor, quanto mais puderem, orem, clamem, adorem em cânticos. Desde já. Não esperem chegar no céu para fazer adoração com os cânticos maravilhosos que nós vamos aprender com os anjos. Sejam como criancinhas, desde já, em perfeito louvor para o nosso Pai. Ainda que nós não saibamos louvar, ainda que nosso idioma, o nosso conhecimento seja fraco, ainda que nós não tenhamos ainda os corpos glorificados, o Pai escuta as nossas almas como perfeito louvor, se nós voltarmos a ser criancinhas. Porque é assim que a palavra diz, que se nós não voltarmos a ser inocentes como criancinhas, de modo algum veremos o reino. Sejam, desde já, como criancinhas, em perfeito louvor ao nosso Criador, mesmo nesse vale. Aí é que está a diferença, queda livre. Diferença daquele que está condenado, daquele que não tem Salvador, todos eles, todos nós, estamos em queda livre nesse mundo. Para aquele que foi lá, rico, tem dinheiro para pagar o passeio, o instrutor aprendeu a usar o paraquedas. Somos nós, irmãos. Aprendemos a palavra. É, sabemos o propósito. Sabemos que é programado. Entramos no avião nos divertindo. Eu queria ter dinheiro para saltar de paraquedas. É programado, nós sabemos como é que é. E por que que é um terror para outros. Vejam, irmãos, a diferença. A queda livre é um terror para uns. Para outros, é maravilha. A diferença está em estar com Cristo ou sem Cristo. A diferença está em ser uma queda livre prazerosa, programada, ou a morte iminente. Por isso é alimento sólido, não é brincadeira. Mas tão grande é a promessa e tão grande é a presença do Senhor Deus, irmãos, o meu testemunho é verdadeiro, desceu um anjo, é chegada a hora. E se a palavra diz que é para buscar o Senhor Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e se o próprio Deus diz que ele anuncia coisas grandes e ocultas que não sabes, e se em toda a sua palavra o nosso Deus mostra que ele é Deus, é onipotente, onisciente, presciente, e mostra o seu imenso amor por nós, então é assim, irmãos. Busquem o nosso Deus como ele é, perfeito e simples. Ah, eu não vou deixar de incomodar vocês, eu vou lembrar do Senhor Jesus. Depois de ressuscitado, ele veio. Irmãos, eu estou rindo porque desceu um anjo, irmãos, é assim o nosso Deus, glórias a Deus. Depois de ressuscitado, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eu estou lendo Lucas 24. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E eu aqui de novo falando para vocês, olha tudo o que aconteceu, né? E indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, depois de ressuscitado o nosso Salvador, vem de novo como um homem simples. Esse é nosso Deus. Por isso que eu dou testemunho daquele anjo. Não veio assim, nave espacial. Não veio assim, tocando fogo, pisando. Agora tu vai ver o que é bom. Não! Depois de eu ter passado a vida inteira em adoração para o mundo e ainda ter aceito o Senhor Jesus e ainda continuando com minhas preocupações para o mundo, veio aquele anjo no corpo de um ser humano com um olho de fogo. O olho de fogo me condenando, se eu quiser, se eu não aceitasse o conselho. No mesmo tempo em que um olho do mais profundo amor, que é o amor de Cristo se eu aceitar o conselho. Se eu não aceitar, é condenação. Tudo isso vem no olhar daquele anjo. Se eu aceitar, é o amor que não existe na face da terra, que nós estamos conhecendo na palavra. Tudo isso, irmãos, ele veio de cima, do terceiro céu, com poder absoluto, que eu não posso nem revelar para vocês. O pouco que eu vi foi muito, foi tudo. Foi o momento mais importante em toda a minha vida. Mas não veio. Não veio. É, como a gente vê nos filmes de ficção, não. Apesar de eu dizer para vocês que veio com grande poder, ele veio no corpo de um homem, de um ser humano materializado, em carne. Isso já é grande poder, né? Essa é a parte que eu posso lhes contar. E assim, o próprio Cristo, ele que é um com o Pai, ele que é o Deus que veio em carne, que morreu e ressuscitou depois de ter sido ressuscitado, vem ainda. Vem, encontra dois falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Jesus, o Senhor, se aproxima e vai com eles. Nós vemos que esta cena aqui, ela não é cômica, mas mostra o amor, a amizade, o companheirismo, a simplicidade desse Deus que estará conosco eternamente na figura do Filho, na presença do Filho. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Irmãos, é como se o Cristo estivesse aqui dizendo para nós: olha, o que que vocês estão aí conversando? As coisas estão acontecendo no mundo? Por que que vocês estão tristes? O que que está acontecendo? Vocês já não sabem que é queda livre? Já não sabem que estão de paraquedas? Já não sabem que receberam o reino dos céus? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Aqui, irmãos, eu tenho que rir. Olha o imenso amor do nosso Deus que se dá o trabalho de ser tão amigo assim, a ponto de ouvir dessa maneira, com tanta paciência, a nossa ignorância. Conforme tenho-vos testemunhado, eu fui ignorante a vida inteira, muito ignorante, buscando conhecimento do mundo. Muitos missionários, evangelistas, e até mensageiros debaixo da terra, tomados pelo Espírito Santo, vieram. E eu neguei todos, até que desceu um anjo de cima, flutuando, um minuto mais ou menos, para me trazer uma mensagem de advertência. E esse Cleopas disse-lhe, falou com o Senhor Jesus desse jeito: olha só, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Então, amados, esse Cleopas fala com o próprio com o próprio Jesus, dizendo como se: olha, tu não sabe, é só tu que não sabe o que está acontecendo, como se ele soubesse tudo. E é o contrário. Muitas vezes nós estamos em Cristo e parece que nós não sabemos nada, não recebemos ainda a salvação. Tomem cuidado, irmãos. A salvação é queda livre, sim. Chega num momento que o Senhor Deus, ele faz o que ele tem que fazer. Mas a salvação, a palavra já disse, vem do conhecimento dessas coisas. Conhecer não é ler, decorar, é receber. E muitos de nós estão como esse Cleopas, como que os olhos fechados, que disse para o próprio Cristo: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E o nosso Salvador, com uma paciência imensa, ainda pergunta: quais coisas aconteceram? Como se ele não soubesse. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes O entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. E ele prossegue lembrando muitas coisas, mas não recebeu. Prossegue dizendo: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Eles seguem conhecendo tudo o que tinha que acontecer e tudo o que aconteceu, mas não receberam. Eles deveriam, em vez de estar confusos, estar alegres, aguardando o que vai acontecer agora, onde está o Cristo. E ali mesmo ele lhes disse, o Senhor Jesus disse: chega um momento que não dá mais. Aí o próprio Cristo diz: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E assim foi. Chegaram à aldeia de Emaús, para onde iam, e aí convidaram: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e o Senhor Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, olha, o Senhor Jesus ainda teve que ser convidado, humildemente. Tomando o pão, abençoou e partiu e lho deu. E nesse momento do partir do pão, abriram-se os olhos, e o Senhor Jesus desapareceu. Foi nesse momento que eles caíram em si, né? Foi nesse momento que eles perceberam, disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha, as Escrituras que eles já conheciam estavam como que fechadas. E na mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam lá congregados os 11. E os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Olha só. E eles, então, lhes contaram também o que lhes acontecera no caminho e como aconteceu no momento em que o Senhor Jesus partiu o pão. E nesse momento, o Senhor Jesus aparece novamente no meio deles. E diz: paz seja convosco. Irmãos, as Escrituras estavam fechadas para mim. Quando desceu aquele anjo, amados irmãos, e seu mover do nosso Deus. Amados, é muita alegria, irmãos, nós precisamos, porque nós fomos feitos para a vida eterna e abundante. E muitos de nós, eu especialmente, eu passei 2 anos. Vão se completar 2 anos agora. Estamos como que no versículo 39, o Senhor Jesus ainda dizendo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Amados. Aí poderiam dizer, né? Ah, mas eu não recebi um anjo. Ah, mas eu não creio. O outro que não crê nem no Senhor Jesus. Mas vocês já creem, irmãos. E quem não recebeu, que vá para Jeremias 33, 3. Clamem, peçam. Para muitos de nós, as Escrituras estão como que fechadas. Não adianta ler e reler se não receber. A queda livre, o agir do nosso Deus, nos incomoda. nos traz dor, sim, porque o Senhor Deus fez assim para ser assim, para que se cumpra a palavra e para que nós venhamos a nos tornar como anjos. Como diz em Ezequiel 36, versículos 26 ao 31. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nós estamos, muitas vezes, como que com um coração de pedra, dizendo que cremos, mas não nascemos da água do Espírito, que é tão somente se atirar nas mãos do seu Jesus. Queda livre, na certeza da salvação, na certeza de que Ele é onipotente, observa zeloso, irmãos. E porei dentro de vós o meu Espírito, o Senhor Deus já o fez. O Espírito Santo habita dentro de nós e muitas vezes pecamos, entristecemos o Espírito Santo, simplesmente não dando atenção para a verdade da palavra do Senhor Deus. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Sabemos que aqui é para Israel, mas nós em Cristo, mais ainda, nós nos entregamos totalmente, que não precisamos nem da lei. A palavra diz que nós cumprimos a lei sem nem mesmo observar a lei, porque nós nos tornamos a lei. Isso é que é se entregar para o Cristo, isto é que é viver pela graça, ser salvo pela graça. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, olha aí, para Israel, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Isso é para nós também, irmãos. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Isso é para nós, as nossas imundícias, os prazeres, as coisas, que nós vamos sendo purificados como o ouro mais puro, chega no momento que ainda tem algo e nós nem percebemos. O Senhor Deus está nos livrando disso tudo. E chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. É o paraíso, irmãos. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Olha aí, irmãos. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Aqui é importante, irmãos. Nós só vamos realmente perceber que estamos em queda livre, em que não há nada para fazer, senão crer no Senhor Jesus, senão buscar a face do Senhor, quando nós tivermos consciência de que os nossos feitos não foram bons. É o ouro sendo purificado. Irmãos, no início da fé, eu não sei se é igual para todos, eu creio que é. Começa pedindo, começa sem ter noção e vai sendo purificado, purificado. E vai mudando a oração, vai entrando com mais profundidade. O diálogo vai aumentando, vai percebendo que não é só pedir, vai conversando com o Pai. Vai tendo um relacionamento agora, porque é pai e filhos. E o Espírito Santo vai falando alto. E o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo é santo. Não se deixa contaminar pela nossa presença, que já é contaminada, pecaminosa. Ele olha com santidade para nós, nos dá atenção e traduz para o Pai os nossos pedidos. Por isso que muitas vezes nós pedimos isso, pedimos, pedimos, pedimos, e não nos damos por conta que já estamos em queda livre. Que já passou aquela coisa de pedir carro novo, de pedir formatura, de pedir isso, pedir aquilo, já passou tudo. que é hora mesmo de perceber que nossos feitos não foram bons, que o Senhor Deus está dando uma sacudidura geral. Se nós percebermos isso, que o Cordeiro nos lava, que estamos selados, e que grande é a promessa, então nós vamos, não de uma hora para outra, mas no tempo do Senhor, nós vamos devagarinho tendo nojo, nojo das nossas iniquidades, das nossas abominações. Porque sim, o pecado é prazeroso, é gostoso. E muitas coisas não entenderemos aqui. Mas vocês já sabem que o Senhor Deus enviou o próprio Filho para nos salvar. Eu dou testemunho para vocês, não como um hipócrita, não como quem mente e diz, ah, virei santo, não. Tenho falado em todas as pregações. Errei muito, entrei em parafuso, fiquei sem tapete. Até hoje, até o último dia da minha vida, não vai entrar na mente humana, não entra. Como pode ser? Não entra. Não cabe. A minha mente é de cientista. Não cabe. Tudo isso que nós vivemos vai ficar para trás. Até as leis da física não se aplicam. O Senhor Jesus disse que nós seremos como anjos. Eu vi aquele anjo, ele veio e conversou comigo. Irmãos, não cabe, irmãos. Está uma lágrima aqui, presa de emoção. Não cabe. Não cabe. Eu não vou mentir para vocês. Não vai caber nunca. Não vai caber. O que significa isso? Queda livre. Eu estou há 2 anos sofrendo e diminuindo o sofrimento porque eu vejo que não tem explicação humana. Ah, mas eu já sabia. É, já sabia. Eu também já sabia disso. Mas é hora de receber. De um jeito ou de outro vocês vão receber isso porque é a obra de Cristo. Eu recebi desse jeito, glórias a Deus, e estou recebendo a cada dia. Como diz em Filipenses 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Glórias a Deus, irmãos, nem eu me gabo, nem eu me gabo. Eu, como vocês, dia a dia estou recebendo a Cristo Jesus, pois Ele, não eu. Não minhas palavras, é o Espírito Santo que nos dá até mesmo esta pregação. É Cristo que iniciou esta obra, o Verbo de Deus. Glórias a Deus por seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele vai aperfeiçoar até a sua vinda e eternamente estará conosco. Esse é nosso Deus. Não se prendam. Não se prendam. Eu vou ouvir essa pregação para corrigir, se houver algum erro, e para receber mais ainda. Eu mesmo que preguei, vou ouvir mais uma vez corrigindo, e mais uma vez para receber. Irmãos, não se prendam na complexidade. O Senhor Deus nos fez a sua imagem e semelhança lá no paraíso. Aqui na terra já aconteceu comigo. Eu já dei comando para objetos numa mesa e eles se moviam. Eu não fico fazendo isso. Eu tinha lá meus 15, 16 anos. Muitas coisas aconteceram na minha vida. O Senhor Deus permitiu. Mas a palavra diz que nós somos a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do Deus vivo. E assim os pecadores também têm poder. A diferença é que nós em Cristo, nós apenas demos uma pausa. Olha, não estou procurando ouro, não estou procurando poder, não estou procurando as riquezas. Nós estamos procurando o autor disso tudo, aquele que tem ouro, aquele que tem as riquezas, porque aprouve ao Pai dar-nos o reino. Aprouve ao Pai que sejamos eternamente seus filhos. Lá na glória teremos todo tipo de poder que nós pudermos imaginar. Se aqui na terra Eu testemunho destas coisas para vocês, já estão acontecendo. Imagine lá em cima no céu. Não fiquem, irmãos, como eu fiquei por muito tempo, hein? Salvo, selado, mas ainda na minha ignorância. Conforme eu testemunho a vida inteira estudando, buscando, deixei de viver, deixei de casar, deixei de conquistar para estudar, estudar, estudar. Na minha soberba, eu ia ficar milionário depois dos 50. Ah, misericórdia! E é mesmo, mas o mundo virou de cabeça para baixo. Mas o maligno me armou um laço, me colocou um mal que eu não posso dormir há 10 anos. Ah, misericórdia! Mas glórias a Deus, até um anjo desceu, enviado pelo nosso Senhor. Então, irmãos, e mesmo assim eu passei mais 2 anos em parafuso. Olha só, irmãos, o que me leva aqui num separador aqui, né, que eu tenho de papelão. Não sei como é que chama esse papelão que a gente, marcador, né, de livro, que fala de João 3, versículos 11 e 12. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Isso já não é para nós, né, irmãos? Mas eu agi como se não aceitasse. Eu vendo tudo, eu falando para mim mesmo, tu não viu isso? E eu lembrando a minha vida inteira, demônios me perseguindo, eu vendo como eles fazem, o Senhor Deus me deu esse dom. Até no mundo espiritual eu vi a ação de demônios e irmãos. Então, é como se eu dissesse para mim mesmo, né? E não estava recebendo. Versículo 11. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Já estão acontecendo muitas coisas aqui na Terra. Aqui, irmãos, a minha vida inteira foi assim, de sinais, de coisas paranormais, até este dia em que o Senhor enviou um anjo em carne para me advertir. E é uma advertência para todos nós. Só não vê quem não quer. Nós estamos em queda livre. Estamos caindo em queda livre, mas o último laço do maligno é esse mesmo. É que a tua adoração, é que a tua atenção seja para ele e não para Cristo. E tu pode continuar com a tua vida, mas é hora de permanecer firme nos pés do Senhor Jesus. Porque tu vai precisar ter essa paz na tua alma. Nós somos de Cristo. Nós não queremos provar nada para ninguém. Eu não me sinto bem nem mal se alguém diz que acredita e alguém diz que não acredita no meu testemunho deste anjo que me visitou. Eu não me sinto, não faz diferença nenhuma. Eu, por um impulso do Espírito Santo, quando eu tiver que falar, eu falo. Eu não saio gritando na rua. O planeta tem 10 bilhões de habitantes, quase. O que que isso ia mudar? Eu não minto, eu não digo que sou profeta, eu não sou profeta. O Senhor Deus não veio para mim, não falou comigo, como ele fala com os seus profetas. Mas eu vos falo sem querer provar nada. Eu vos falo na certeza do que vi e ouvi, das coisas que aconteceram na minha vida. E vocês sabem que esta palavra é verdadeira, eu falo para vocês que são irmãos em Cristo. Vocês sabem que vocês já passaram daquele alimento suave, já saíram da descrença, porque lá atrás na descrença realmente não cabe. Nem na minha mente não cabe, irmãos. Eu me pergunto, esses dias eu me perguntei de novo. Não cabe na mente do homem. Eu olho assim a Índia, não sei quantos milhões, a Índia, China, sei lá, esses países, quantos bilhões que tem, milhares de deuses, milhares de crenças. Não cabe. Não cabe. E ainda vem pessoas querendo dar aula para mim e dizer: olha, De tanto repetir uma mentira, tu passa a acreditar naquela mentira. E é verdade, a psicologia explica isso. Eu não tento provar nada para vocês. Vocês sabem que essa palavra é a palavra de Deus. Eu sei que antes daquele anjo descer, a minha vida inteira foi justamente o contrário. Não foi de tanto repetir uma mentira que eu passei a crer, foi o contrário. De tanto que aconteceu na minha vida, se tornou tão comum que eu passei a descrer. Antes de aceitar o Senhor Jesus, tantos fenômenos paranormais, tantos demônios que eu observei, tanta coisa que aconteceu, que eu passei a achar comum, passei a descrer. Foi justamente o contrário, irmãos. Mas então eu fiquei sem chão quando desceu um anjo da parte do nosso Salvador. Irmãos, o nosso Deus é simples. Ele não quer provar nada para ninguém, porque ele não quer escravizar. Ele não sente falta de nada, ele é pleno. O nosso Senhor é santo, santo, santo, significa puro, imaculado, separado do pecado, longe dessa nojeira que é a descrença. A descrença é a desconexão. O homem sabe disso, mas o homem prefere colocar o Criador de lado. Tanto o homem sabe que a descrença é a desconexão e a crença é a conexão, que o homem prefere deixar o Senhor Deus de lado e prefere ter a crença nas coisas, na magia, nos poderes do mundo. E aí vem aquela coisa maravilhosa que é a lei da atração. É maravilhosa porque funciona. Tudo isso eu pratiquei, tudo isso eu sei que funciona. Mas é perigoso. Tudo que vem desse mundo é perigoso, porque é conhecimento manipulado pelos demônios. Para nós só nos interessa o conhecimento do nosso Deus e aquele a quem ele enviou o seu Filho Jesus. Depois, na glória, nós vamos fazer tudo, tudo que o Senhor Deus nos permitir. Aqui nós estamos em queda livre, não tem lei da atração, não tem ministério da prosperidade. Não tem invocação de entidade, não tem se prostrar para ninguém, é adoração somente para o nosso Deus. Esse Deus maravilhoso é zeloso, eu lhes dou testemunho. Enviou um anjo para buscar essa ovelha teimosa aqui. É Deus zeloso e nós temos tão somente que buscar a sua face, não precisamos de mais nada. É o Todo-Poderoso que age tão simples, com tanto amor que envia o próprio Filho, e o próprio Filho vem como homem simples, para que a gente entenda. Assim como veio aquele anjo, meus irmãos, em carne, como homem. Assim como nós lemos em João 4. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Vocês conhecem a passagem, não vou ler toda, apenas dois versículos. João 4, versículo 7 e João 4, versículo 10. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Estão lembrando o poço de Jacó? O Senhor Jesus, o que que ele faz? Simples como um homem, assim vem o nosso Deus para nós. Ele puxa papo, ele vem dar um abraço, ele vem amar. Em toda a sua palavra, tudo que ele faz é assim. O que que ele faz? Ele diz: Olha como é que o Senhor Jesus inicia. Dá-me de beber. Oh, misericórdia, nós que precisamos, nós que temos sede. É isso que ele ensina ali. No versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água. Mas aí vocês, que são meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, conhecem essa passagem. Leiam João 4 novamente. O Senhor se aproxima daquela mulher e começa o diálogo pedindo água. Para que a mulher, dentro do entendimento dela, de mulher, de ser humano, assim como nós somos, ela comece a entender do que se trata, de sede, de necessidade, que nós sempre precisamos de algo, que nós estamos precisando de uma solução. E a única solução é Cristo, e ele explica devagarinho por quê. Ele mostra que ela vem buscar água no mundo, que ela tem necessidades ali no poço de Jacó, assim como nós temos a necessidade de viver, de alegria, de amar. E tudo isso o Senhor está dizendo ali no poço de Jacó. Que se nós recebermos essa palavra, que é o dom de Deus de dar vida eterna e abundante, o dom de Deus, se nós conhecermos o dom de Deus, qual é o poder de Deus? Que dom é esse? Desse Deus que enviou o próprio Filho, o Verbo de toda a criação, para nos dar vida eterna e abundante. Se nós conhecermos isso, e quem é que diz isso para nós? Dá-me de beber, nós que passamos a pedir mais e mais. E Ele te daria água viva. E o Senhor Deus nos dá essa água viva. É queda livre, irmãos. É queda livre nas mãos do Senhor Jesus e de seus anjos que nos amparam até o fim. Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amados! É o que aconteceu, amados. Aquele anjo veio ministrar uma advertência para que eu me firmasse no Senhor Jesus. Que você se firme ainda mais porque o dom do nosso Deus é esse: a vida eterna e abundante. A presença zelosa do Criador está perante vocês, primeiro pela palavra, que diz que o Espírito Santo já habita dentro de vocês, e agora por um irmão que vos dá testemunho, deste Senhor que enviou um anjo para ministrar novamente a mesma palavra de salvação. Isaías 60, versículos 1 e 2 é para nós também. Levanta-te, resplandece. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Irmãos, toda a palavra, o Cristo diz que a glória que o Senhor Deus deu para ele, o Cristo nos concedeu também a mesma glória. Por isso que a nossa vida é eterna e abundante. Por isso que nós iremos habitar na glória. Porque nós iremos habitar nas moradas que o Senhor Jesus foi preparar. Porque não haverá dia nem noite. Porque é no céu. É lugar de glória iluminado pela própria glória, pela própria luz do Cristo Jesus, irmãos, por isso que nós temos que, ainda mais nos dias de hoje, nesse vale, nessa tristeza, adorar, reservar um tempo de vossos dias, a todo momento, se tiver um intervalo, lembrar da palavra, adorar, pensar na palavra, pensar na promessa, e deixar que o Espírito Santo te dê mais ainda do conhecimento do nosso Deus, a ponto de nos maravilharmos além do entendimento humano, a ponto dessa palavra brilhar dentro de nós como a própria luz do Cristo, irmãos. O mundo não verá nada, nem mesmo perceberá o que acontece conosco, e nós já teremos partido. Glórias a Deus, amados irmãos, levantem-se, resplandeçam, conforme diz Isaías 60, versículos 1 e 2, porque vem a nossa luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre nós, irmãos. Porque eis que as trevas cobriram a terra, nós estamos vendo, e a escuridão, os povos. Mas sobre nós o Senhor virá surgindo. E a sua glória se verá sobre nós, irmãos. nós adentraremos o plano perfeito do Senhor, que de fato já estamos neste plano. Oh, glórias a Deus! Já estamos em cumprimento, já estamos selados. E entraremos agora no plano do Senhor, bem dizendo, no lugar celestial. No terceiro céu, irmãos, habitaremos com Cristo eternamente. Eis aqui um irmão que vos dá testemunho da descida de um anjo, e não vos peço que creiam nisso, porque vocês, diz a própria palavra, vocês conhecem, têm motivos para se maravilharem tanto quanto eu. Pois vocês têm a palavra de salvação como eu tenho. Vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vós. Vocês têm toda a segurança, todo o projeto do Senhor Deus realizado dentro de vós. Está consumado, amados irmãos. Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por amor de nós. A oração sacerdotal que o Senhor Deus faz não é só a coisa mais linda que existe, como maravilhosa. Porque não são apenas palavras. João 17, 12, volto a repetir. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nenhum de nós se perde, irmãos. Todos aqueles que creem pode estar em queda livre, e é o que acontece. Mas estamos selados. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Amados, toda palavra é assim. O nosso Salvador orando para o Pai, dizendo a vontade dele. Ele é o verbo da criação. Tudo foi feito por ele. O que ele diz acontece. Ele é a palavra de Deus. Ele e o Pai são um. E ele dizendo, Pai, aqueles que me deste, quero que é a vontade dele, que onde ele esteja, também nós estejamos com ele. Ele está à destra do Senhor Deus de toda a criação. É para lá que nós vamos, irmãos. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes desse mundo existir, o Senhor Deus já amava o Filho. É a glória eterna. E o Senhor diz que nós veremos essa glória eternamente, irmãos. Amados irmãos, em Cristo Jesus, levantem-se, resplandeçam, porque vem a nossa luz. Adorem o nosso Deus em sua palavra. Essa é a nossa santificação, irmãos. O Senhor Deus está sacudindo, está purificando o ouro, está zeloso, olhando cada um de nós, querendo ver o resultado. Virem-se agora completamente para o nosso Deus, que está desarraigando cada um de seus filhos do pecado. Hoje, irmãos, eu dei gargalhadas, eu ri, eu disse, é reinado. Irmãos, o que diremos nós quando estivermos subindo com os anjos? Que esta queda seja livre, mas somente para os que aceitaram. É como a parábola de Lázaro, o pobre e o rico. O rico foi para o inferno e depois ainda quis voltar para avisar os seus. E aí então Abraão disse, olha, se não houve a Moisés, não houve os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Por isso nós não estamos tentando provar nada a ninguém. Lázaro está lá no seio de Abraão, salvo, porque nosso Deus é assim. Simples, muitos que estão sofrendo serão eternamente consolados. Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí, irmãos, destituídos é a sacudidura. A sacudidura, só por nascer nesse mundo, que é um mundo pecaminoso, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Há muito tempo que o Senhor Deus vem sacudindo o mundo inteiro, enviando profetas, juízes, reis, missionários, pregadores, pastores, irmãos mártires, testemunhas, sonhos, visões, sinais, anjos. O próprio Filho enviou, que é a sua palavra, que está viva eternamente, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, mas muitos o entristecem, ignoram, estão ainda voltados para este mundo que já foi e está consumado, irmãos. O Senhor Deus sacudiu a humanidade, e aí começa a cair todo mundo, mas quem cair com o Senhor Deus não cai. Essa é a mensagem simples. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queda livre. Queda livre. Pode cair livremente em Cristo Jesus. Mas para aqueles que aceitaram, para aqueles que se entregaram totalmente, porque, amados irmãos, é queda livre. É aceitar e se entregar para esse nascer da água e do Espírito. É simplesmente sentir que está consumado. Fomos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vai chegar um ponto em que cada um de nós vai dizer: não há o que fazer mais, estamos entregues em queda livre nas mãos do Senhor Jesus. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.